Você está ouvindo Ortonormais Podcast. Domingo, 6 de abril de 2008. Aê! Finalmente o sonho se materializou. A pedido de muitos, esse é o primeiro episódio do Ortonormais Podcast, resultado de uma parceria entre os blogs Cabaré Cubano, Efeito Azarum e Pato com Fome Não Dança. E o mais importante de tudo, aqui não tem pós-edição e não tem cortes. Quem fala é o Cafetão Cubano, o cafetão que você conhece, você confia, dono do blog Cabaré Cubano, e eu vou apresentar o povo que está aqui hoje. Quase Físico, que é o dono do Efeito Azarum. Opa, presente. Isso. O Dot, bom, ele não pode vir, ele é o dono do Pato com Fome Não Dança. Tem o Moita, só Moita, ele gosta de sorvetes. Moita, fala alguma coisa. Moita tá sem microfone, então ele vai fazer mímica, eu vou ser o intérprete dele. Temos também o Anônimo, que não tem blog nenhum. Fala alguma coisa, Anônimo. Olá. É isso aí. Quase Físico, quem que a gente vai apresentar hoje? Então, hoje o tema é a Rússia. E para falar sobre a Rússia, a gente tem um convidado nativo, recém-chegado das periferias de Moscou, e que é o Russo. Dá um oi, Russo. Tô materializado, cara. Bom, então, antes de começar o podcast, meio que vai ser meio que uma entrevista, meio informal. E eu queria deixar claro que a gente vai fazer umas perguntas para ele, mas tudo usando bom senso. A gente não vai perguntar nenhuma coisa estúpida sobre a Rússia. Ou não. E como eu falo, eu tenho um blog sobre física. Eu pensei o que um físico ia querer saber sobre alguém da Rússia. Então, as minhas perguntas vão ser meio que baseadas nisso. Eu acredito que todo mundo vai fazer mais ou menos alguma coisa assim. E a minha primeira pergunta é: como são as mulheres da Rússia? As mulheres russas, elas, pra começar, elas estão lá, né? Elas estão na Rússia. Esse é um pouco fraco. Muito lógico, eu pensei que tava na Ucrânia. Já esclareceu um pouco. Então, mas a Rússia tá exportando as mulheres, né? Porque o que o país tem de bom, o pessoal exporta, né? Vida bem na Espanha, tendo coisas que muitas das russas sabem fazer e outras coisas que elas não sabem também. Eu tenho uma pergunta. Vai, manda. É que reza a lenda que as orientais têm o corte na horizontal, assim. As russas cortar no meio do caminho é na diagonal? É diagonal, eu ia falar diagonal. É pra cruzar com a foice, né? Você perguntar direito pra esquerda, esquerda pra direita, assim, qual que é a inclinação? Aí eu já não sei. Mas... Russo, eu tenho uma pergunta. Não tem muito a ver com mulheres, mas tem algo. Tem uma pequena relação. É verdade que em algumas regiões da Rússia a vodka é feita com bagos de urso polar? Eu tô falando daquela região de cima, né? Do norte da Sibéria, né? Cara, o cara vem e fala, região de cima da Rússia, ninguém vai acreditar que é. É assim, é meio que o leste da Turquia, né? Bora aí. Vai com uma. Como quer dizer? Beleza, leste da Dudin é bom, cara. Fermentou, dá pra virar álcool, cara. Eu já ouvi dizer que eles fazem vodka até com meia suja, né? Eu não sei se é verdade. Porque fermenta bem, né, cara? Terrivelmente, cara. É importante ter algo orgânico. Tem algo orgânico aí pra fazer vodka? Porra, cara, é claro que tem algo orgânico. Você esqueceu que você é vegetariano? É só orgânico aqui, cara. Ele faz a própria. Aliás, isso que eu queria saber. O que, que você come assim nos guetos de Moscou? Tem alguma opção vegetariana? Tem dogão vegetariano. Gelado. Tem sopa de cogumelo, cara. Tem musgo, cara. Musgo frito, cara. Deixa eu lembrar o que tem lá de bom. É que eu não comia muito lá, mas eu engordei. Eu não sei. É o gelo, mas... gelo tem calorias. Ah, o McDonald's russo tem a batata lá deles, que não tem aqui. A batata russa. O que, que ela tem de diferente? Ela tem a marca da foice, assim? Eu acho que você pega ela do chão, ela já vem que nem a maca. Você só joga ela no triturador, ela já fica igual a McCain, né? Já fica congelada. Da terra, ela deve ser bem durinha. Justamente foi usada pelos cosmonautas russos na mira esse tipo de batata. Você tá zoando. Não tem o que inventar. Mas a batata deles é muito diferente, cara. Não, não, é só um jeito de preparar a batata. Se chama, tipo, batata caipira. É um... Ela... Acho que tem um tempero em cima dela. Sabe, sacou o tempero? Tempero. Então, é, mas é basicamente a mesma coisa, assim. E é meio que a base da cozinha russa, né? É, a batata, porque eles não sabem fazer nada. Porque você tá andando lá em Moscou, você vê comida ucraniana, comida georgiana, mas russa não tem. Só um lembro de devoto, assim. Olha, pra quem tá pensando em viajar pra Rússia, já fica sabendo, não existe comida russa. Ah, é tudo uma ilusão. Não existe, o pessoal não vai muito atrás, tá ligado? Pô, eu quero. Isso é papo pra turista. Você até come algumas coisas boas, mas você paga muito, muito caro. Tem um especial um restaurante só de coisa russa, assim, bem. Mas vale a pena ir, acho que. 200, $300, come bem lá. Vale a pena. É, porque eu nunca vi. Eu nunca vi restaurante russo aqui. 200, $300 dá pra alimentar um batalhão de 200 escravos hebreus aqui. E todo mundo chegou à mesma conclusão, por isso todo mundo, todo estrangeiro que chega lá, vai aonde? É, perestroika. Ó, o Moito aqui, ele tá fazendo uma pergunta. É, McDonald's é igual daqui? É, sim. Tem casquinha mista? É que eu nunca perdi. Mas, ah, não, por exemplo, tem umas coberturas tipo de cranberry, umas coisas meio assim, pica russa, assim, não pica russa, que não é mais do Brasil. Não tem o sundae de manga lá, então. Manga? Já... Manga nem existe pra. Ah, não, o tem suco de açaí. Aliás, pra qualquer coisa que você quer, assim, tá? Você encontra mamão, sei lá, qualquer fruto tropical você encontra. Manga, maracujá você encontra. Não, maracujá não. Mas... Congelada, né? É a polpa não. Congelada. Isso aqui é ruim. É ruim. O mamão, ele é. Tem um. O tamanho dele é, sei lá, tem 10 centímetros o mamão, sabe? Aquela coisa pequena. Não, mas você acha, certo? Ele se trata, né, no caminho. Aí você chega lá na Rússia e quer fazer uma caipirinha. Aí você descobre que a vodka é barata, aí fica feliz. Só que aí você vai comprar limão. Quando você paga uns 3 limões que você comprou, R$4. É, cara, é a lei da conservação da dificuldade. Passei muito na faculdade isso. É, eles dão uma compensadinha. Isso que eu ia perguntar. Pelo que você ouve, assim, nos metrôs, nas filas para receber cobertor do Estado, qual é a opinião do povo, assim, sobre o comunismo? Tipo, foi uma boa ter acabado ou eles estão querendo que o Putin seja o novo Stalin e a União Soviética volte um dia? E o Zangief apareça no Street Fighter 4? Eu penso como o Putin como o novo, como te chama? O cara que vai trazer o comunismo. Pelo contrário, assim... O cara, todo mundo veio como uma autoridade, que tipo, cara que não se intimida com nenhuma pergunta, tipo, é descoladão, todo mundo quer andar com ele no recreio. Lógico, porque com o Yeltsin, tudo bêbado lá, tudo bonachão, que não sabe falar nada, tipo, não foi recente, mas faz um tempo já que tava lá, é o presidente que não hesita, sabe, imagina assim, levanta uma jornalista estoniana numa entrevista com o Putin e fala assim... É, vocês nunca pediram desculpas pra gente, não sei o quê, tipo, aquele negócio formal da Rússia, preocupado, a Estônia e tal. Aí o Putin assim, então, você fala muito bem russo, e com certeza eu sei que você sabe ler muito bem russo também. Então se você olhar no encontro do Partido Comunista de 1900, eu falo uma data ali, e olha, Partido Comunista falou claramente que... Ah, falou lá com as palavras, tipo, entendeu que a ocupação da Estônia não teve tanto e tal. Então o cara é bom, entendeu? Você não é, entendeu? O povo se identifica, entendeu? Com esse tipo de pessoa, assim, que pelo menos é uma pessoa forte, que na hora de mostrar ele lá pro... Lá na Europa, não sei onde, ele não vai fazer feio. É o Hugo Chávez da Rússia, então. Não, mas Hugo Chávez é meio... É o cara que xinga todo mundo. Ele é meio bundão, né? Porque eu vi o Hugo Chávez, né? Meu Deus. Na Câmara do Comércio, lá perto da Praça Vermelha, que ele veio vender submarinos. Você deu o endereço do cabaré pra ele? Não, eu não lembro o que ele acabou fazendo, mas o que era, se especulava que ele veio pra Rússia pra comprar armamento, inclusive o submarino. Ele ia trocar com o submarino. É, ele ia fazer um troca-troca aí com o Putin. Eu não sei muito bem no que se consistia, né? Você tá ficando freak, hein? Submarino, troca-troca. É, do jeito que eu gosto, então, cara. Aí, ó, o cara... Tem uma Beleza, continua. Então vamos falar disso aí rapidinho, então. Ele chegou lá, meio despreparado pelo que eu vi, assim, porque ele pegou uns 3 empresários lá... Porque na Câmara do Comércio era ser discutido os negócios lá. Tinha os businessmen lá da Rússia e tinha os caras que ele trouxe lá da Venezuela. Tudo ligado a petróleo, obviamente. Aí chegaram uns 3 representantes da PDVSA lá, petróleo da Venezuela. E não estavam muito cientes, assim. Só sabiam que iam pra Rússia conversar com um cara aí, entendeu? De última hora, assim. Vocês vão falar com um cara lá e aí ele te dá as armas e você dá o submarino. É, aí os russos estavam lá fazendo... Tinham aqueles... Sabe, aqueles professor russo de física, aquela coisa bem old school, assim. A profundidade mínima da broca, quanto que giros que ela faz... Fazendo essas coisas com os caras da alta administração. Os caras, não sei, mano. Depois você vê aí. Mas chegou a rolar alguma coisa ou você não sabe? Como assim? Você teve resposta? Chegou a rolar realmente algum tipo de negócio? Eles trocaram realmente equipamento? Fez mesmo troca-troca? Não. Primeiro contato, só trocando o cartão de visita. E o Hugo passou lá, chegou primeiro lá. Fiz um discurso lá. E falou, eu tô atrasado pro Duma, que é o parlamento russo, eu tô indo aí, conversem aí vocês aí. Tipo, só uma pergunta, como você sabe tudo isso, cara? Porque eu tava lá, pô. agora faz sentido. Aí teve um cara bom, um diplomata ali, que tá desde os anos 80, aí, não sei, Primakov, que tava conduzindo o evento, né? Aí depois que o Hugo, assim, engasgou em todo o seu discurso, aí ele falou, realmente, as paredes dessa câmara nunca ouviram um discurso tão emocionante. Tudo aquele, ao mesmo tempo, falando com uma certa ironia. Assim. É, bom, é isso. O serviço secreto venezuelano pode te pegar agora, né, cara? E agora? Por falar em exército, o Moita tem uma pergunta aqui, ó. Ele tá fazendo uma mímica, acho que ele tá querendo saber como compra uma AK-47 na Rússia. Se é fácil, se é difícil. Como que é? Quer comprar uma AK? Quantos quilos ele quer? Você vende a granel, né? Sério que é assim, cara? É igual no Senhor das Armas mesmo? Ah, não deve ser muito diferente não, porque tudo se resume num único problema, eles estão sem dinheiro. Observação boa do Moita aí. É, o pessoal tá bem a favor da corrupção, sempre rola isso. O Moita. Quantas AK ele consegue com 3 sacos de limão? Fazer a caipirinha aí. É que os russos não conhecem a caipirinha, né? Eles têm o. Eles têm a vodka, né? E a vodka, né? Eles têm os dois tipos, né? Sabe como bebe vodka, né? Eles têm aquela dosezinha lá, eles bebem tudo de uma vez e comem um caviarzinho, algum esses peixes defumados aí que tem uma sessão inteira pro supermercado pra eles, justamente pra acompanhar a cerveja, sei lá, vodka. Aí o pessoal, tipo, E viu o sanduíche de caviar logo depois de tomar a vodka. Então, essa é a tradição, entendeu? Você já chegou a atirar com alguma coisa assim? Não, eu não trabalho. Rola AK-47 de pressão, de chumbinho? Não, mas eu vi umas armas de pequeno, assim, tipo. Uma TT, uma Tokarev, vendendo de pressão. Oh. É. Mas acho que se procurar melhor numa loja especializada, com certeza você acha. Aham. Uhum. Tipo loja de importados. É. Tipo, bonitinho, cara. O espingarda dele. Como é que é? Competir com o Lipinho. Com a espingarda dele. Depois do Lipinho. Ele comprou uma Rossi, né? Eu não sei, eu sei que... Não, uma CBC. Foi uma CBC. Ele comprou uma 5.5mm da CBC. É, isso machuca. Qual que é o limite do calibre aqui no Brasil? Eu não tô lembrado. A chumbinho é 5.5. É igual 22. Machuca igual. Não, não machuca igual, mas é da mesma grossura. Eu não ia querer tomar um tiro disso. Bom, mas então tirando o papo da K, eu queria lembrar outra coisa também que eu sempre vejo sobre a Rússia. Por exemplo, toda vez que eu vejo um filme e aparece uma cena da Rússia, tem aquelas músicas foda de fundo. E, cara, eu não tô falando de filme do 007, não. Eu tô falando qualquer filme, cara. Aqui, quando passa novela, que passa na Rússia, tem, cara, aquelas músicas. Eu queria saber se tem algum sistema de som, assim, de cidade e tal. Eu não entendi muito bem se lá o pessoal... Se tem uma cultura de produção desse tipo de música, é isso? Não, o que ele quis dizer é que... em todo filme que aparece a Rússia, sempre tá tocando uma música clássica de fundo. Então, a gente queria saber se tem uns alto-falantes instalados pelo governo, assim, em todo lugar que você vai, em todo prédio público, tá ligado? É, tocando aquela música do Tubo Vermelho. Música ambiente governamental. Eu não isso, sabia, cara, uma definição melhor pra isso, cara. Valeu, Anônimo. Na verdade tem, mas agora toca 50 Cent. Como assim tem? 50 Cent? Tem mesmo, cara? Não. É, tem música ambiente nas ruas, assim? Isso que você quis falar? Não, não toca. Tô falando que, tipo... Eu ouvi essas músicas. Essas músicas são exportadas para filmes. Pô, que mancada, cara. É, cara, os caras não ouvem isso no Walkman, não, meu. Nem nos alto-falantes. Qual é o novo hit da Rússia, então? Eu não sei, cara. Qual que é nos Estados Unidos? O que, cara, você ouvia nas paradas de sucesso, cara? O que melhor, pergunta melhor. O que você ouvia numa rádio AM da Rússia? Mas a gente pode falar dos pop russos. Você não tem como explicar, você tem que ouvir isso, a baixa qualidade do pop dele. Fala uns aí, quem quiser baixar. É pior do que pop japonês? É pior que Pizzicato 5, assim, cara. Cara, Pizzicato 5 é legal, cara. Fala uns aí, Russo, pra galera. Fala uns aí pra galera buscar isso aí. Se divertir. Não, mas aí depois tem que passar aí o top 10 da Rússia. Tosqueira de lá, muito bom. Ah, mas aqui não tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o nome mais comum aí na Rússia? É verdade que todo mundo chama Sergei? Eu tinha um amigo Sergei. Yuri e Sergei. Yuri também, cara. Yuri, Sergei, Ivan, Dimitri. eu tinha uma amiga que chamava Dimitri. Falando disso, é impressionante como... Não sei, acho que a América Latina em geral, não sei, mas... A Rússia eu não vi muito traveco, né? Uhum. Aqui em São Paulo a gente sempre vê, né? Aí, tava lá com o meu diretor no avião, indo de Madrid pra Equador. Aí, de repente, o pessoal tem. A gente sentou e o pessoal foi entrando, né? Aí tinha um traveco ali. Aí eu virei meu diretor e falei: ó, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali não é mulher. O senhor sabe que é homem, né? Ele, como assim? Ele, como é que você sabe que é homem? Eu falei: eu moro em São Paulo, cara. Aí ele: é verdade, agora eu percebi. Não tem traveco, mas skinhead, né? Apanhou muito de skinhead na infância? Tomou muita bolada de neve na cabeça aí? Ah, só uma vez, quando eu era pequeno. Quando eu não era grande. Mas aí, da infância, você tem alguma coisa legal, assim, pra contar? Puxa, não. Algum trauma? Você nunca foi naqueles bondinhos que passa por cima, assim, dos Alpes e tentou lamber o cano da cadeira e prender a língua nela? Não, eu não vou contar essa história. Ó, eu sei de uma história do com ônibus. Com russo? Eu acho que eu não quero falar. Tava eu, todo feliz, correndo atrás do meu ônibus pra ir pra ver a escola e tava muito frio. Aí como é que chama em português aquele negócio que fechar o zíper, aquele braguilha? De metal do zíper. Tipo isso aí. Aí eu... Cara, você lambeu a braguilha? Foi que eu balançando, eu tava correndo com a língua pra fora, o negócio grudou. E rolou aquele 3 segundos de Debbie Lloyd. Isso era de alguma jaqueta, né? Não sei, que ele tinha virado um C. Não usa braguilhas grandes. Cara, mas pô, corri com a língua pra fora. Você é animado isso, cara. Cansado, né? Não, fica ali no meio ofegante. É. Você vê a diferença de cultura nessas horas, né, cara? Você vê. Mas o ônibus já tinha chegado no, na União Soviética nessa época, puxado por burro. Mas aqueles trenós com 3 cavalos. Ah, outra coisa, cara. Aquele lance da dublagem dos filmes velho lá, cara. É verdade que é aquele lance que, igual o Discovery Channel, eles deixam o fundo original tocando e fica um cara meio que narrando o que tá acontecendo no filme inteiro? O mesmo cara? Assim eu vi Lost. Muito bom. Nossa, cara. Mas eles traduzem a fala ou é que nem a apresentação do Oscar? É que nem a apresentação do Oscar, cara. Porque eles têm problema, eles não legendam as coisas. Eles preferem fazer uma dublagem ruim. Por isso que não foi mesmo. Isso tem a ver com o ensino na Rússia ou você acha que não? Isso tem a ver com ignorância. E você assistiu Lost, assim, Jack agora falou com o Ben que ele queria ir para a escotilha. Não, era mais ou menos... Não, era normal, só que o cara narrando, tipo... Aquela coisa vertendo a emoção, olhem, tá os outros. Tipo, tem emoção assim na coisa, pra... ou não? Ah, é um cara... Depende da vontade do tradutor. Agora, assim, esse tempo que eu tava, puxa, parecia um tradutor muito foda, cara. Ele fazia tradução muito bem feita, e a melhor tradução do cara é do Snatch, cara. Ele traduziu o palavreado de uma forma tão profissional, tão fantástica, assim, tipo, o cara criou uma nova... Tem muito efeito, assim, sabe, de todo... Então, peraí, tem efeito, ele faz onomatopeias, assim, com a boca? Bum! Tira os vintos na floresta, nossa. Mas ele tá tirando, tá. Olha, cavalos andando. Cena de sexo. Cara, isso foi você enfiar uma mão na maionese. Ai, ai, cara. Mas assim, tem, por exemplo, quando é uma mina que fala, é uma mina que traduz, né? Pelo amor de Deus. Essa eu posso dizer, viu? Porque eu vi um filme de 3 horas, era russo. E era sempre o mesmo cara traduzindo as coisas. Era, seja homem, mulher, velha, cachorro, criatura mitológica. E o cara não tinha emoção nenhuma. Era muito pavoroso, cara. E dublagem de filme pornô é assim também? Vai, assim mesmo, até o fim. É isso aí, Badia. Cara, você lembra assim, daquele episódio do Family Guy? Que tinha o Stephen Hawking fazendo sexo com a mulher dele. Eu lembro, cara. maldade. Ô, o Moita tá fazendo uma pergunta. Se os filmes desse jeito têm alguma audiência na Rússia. Tem, cara, tem. E é legal que tá passando no cinema aqui, já passa ali na TV. É muito rápido, ó. Televisores, por exemplo, 100 televisores do país. Vai muito rápido pra TV lá os filmes sem lançados. Ah, é? Eu tava. Eu lembro que eu cheguei ali e já tava. O efeito borboleta tinha saído ali uma. Fazia muito tempo. Tava passando. Pô, o efeito borboleta é bem recente, cara. Pô, legal. É, ué. Não, não tão recente, mas o quê? Tava que uns 2 anos. É bem rápido. Né? 2 anos passa um ano, cara. É, mas. Um ano atrás eu tava. Como é que é? Já passou o efeito borboleta, mas já passou. Já passou o efeito borboleta? Cara, eu não sei. Não. Cara, ah, isso. Isso não é TV a cabo, então. Da tarde, cara. É, isso é não, não. Que... não, agora sério, tipo, isso é TV normal, assim, TV aberta, chega rápido os filmes, assim? Porque aí, TV a cabo, ele chega de boa. Repete a pergunta, por favor. Tipo, chega rápido, assim, em TV aberta? Porque aqui chega rápido também, mas a TV paga. TV a cabo. Não, TV aberta, todo mundo TV aberta. Porra, meu. Chega rápido. Cara, é foda, hein? É, pra tentar livrar um pouco a pirataria, né? Já que é tudo. É verdade, o Moita tinha levantado esse negócio antes da gente começar. Sei, que nem na Santa Efigênia. Como aqui, rola entendeu? Pirataria lá. Tem algum gueto lá em São Petersburgo, em Moscou, cheio de coreano vendendo umas coisas sujas e erradas eletrônicas aí? Ou gente da Geórgia, alguma coisa assim. Gente da Geórgia vende. Faz quitanda. Eles vendem limões pirata. Tem quitanda? Não, mas como é que é o lance da pirataria aí? Então, tá bem desenvolvido. Então, aquele negócio de CD, tudo prensado, bonitão, craqueado já. Você abre um programa assim, um CD, uma coletinha de programas, já abre o menuzinho tudo interativo. Eu cheguei a mostrar faz tempo aquele. Num CD tinha dois Warcraft e um Starcraft. CD, que eles tiraram todos os movies dele, deram aquela comprimida lá, e na hora de você botar rodar o Warcraft, não lembro o que era, aí aparecia assim aquele a entrada da Blizzard, e em cima vinha uma mão com carimbão assim, pá, os caras que hackearam o bagulho. Caramba, meu, então acho que a pirataria lá é tão organizada que deve ter imposto pirata, né? Tem que ser, né? Um famoso imposto pra máfia russa. E Muamba lá, é fácil achar? Fácil, onde você quiser, você acha. O problema é que em Moscou tudo é caro, né? Fora celulares, por exemplo, ou notebook. E o resto, acho que não é um preço, não sei. Essas virem também tá barato pra ser agora. Agora não. Mas... E cara, e faculdade, assim, cara, eu tô tendo uns problemas assim pra me formar. Você acha que era vou pedir uma transferência pra Rússia? Não precisa de transferência. Eu vou só falar os preços. É, $800 por um diploma, registrado no coisa. Já no quase físico. Curso, tá bom pra você? Tá. Você que é físico, tenta imaginar um negócio. Então? Você, eu suponho que viva à base de miojo, né? Miojo e tempero de miojo. Se você for... Miojo... Ah, não? O que você faz com ele? Não, o tempero eu não uso, não. Ah, sensato. Agora, imagina o seguinte, quanto de caloria você acha que você ia gastar pra esquentar um miojo na Rússia? Mas já chegaram os micro-ondas? Não, micro-ondas acho que não tem ainda, não. Já tem micro-ondas, assim, é uma válvula que ela fica aberta, assim, você coloca a comida perto e ela esquenta. Ela fica brilhando. Se dá a comida, a galera vai lá no Chernobyl, no que restou ali. Você bota no chão, né, cara? Pô, falando nisso. Quando rolou Chernobyl, você já tava lá, né, cara? Você já tava vivo, tava em alguma escolinha. O que seus pais falaram pra você? Não. O que seus pais falaram pra você? Você lembra qual era. O que falavam pras crianças sobre Chernobyl, assim? Você ganhou alguma máscara do governo? Não. Mas na escola tinha uma matéria que ensinava a gente a se comportar no caso de um ataque químico, se for esse cloro, se fosse amoníaco, o que tinha que fazer, umas coisas assim. cara. E você outra... acha que você tem 2,15 metros de altura hoje por causa de Chernobyl? Eu diminuí, cara, eu diminuí. Eu consegui soltar uma parte da radiação do meu corpo. Bom, falando nisso, você tá a par daquele pessoal, acho que é da Igreja Ortodoxa, que eles se refugiaram em cavernas, prevendo um fim do mundo para esse ano, né? Ou não estão comentando muito disso por aí? Não, foi? Faz acho que poucos meses, uns 2 meses. Quando foi? Ah, então, é que eu não vi a TV lá. Mas eu fiquei vendo, mas eu não tô acompanhando. Olha, eu ia perguntar para você... como que os russos se reproduzem, mas isso acho que é assunto para um podcast inteiro, entendeu? Não, porque eu tava lendo no jornal aqui, no Google News, a população da Rússia tava diminuindo. Eu falei, não fazem. É o frio, né, cara? Vê que o cara é rápido, né, cara? Você vê que é... Tem outdoor na Rússia, que os cara, o governo incentiva, né? Não lembro alguma coisa de muito. Tem outdoor pornô lá? Então, aboliram o pessoal chegar em casa depois do trânsito com vontade de fazer alguma coisa, assim. Podia fazer no trânsito mesmo, né? Porque... Não rola multa, então. Guarda lá, vai fundo, cara. Tem isenção. É que às vezes o banco do lado deve ser desconfortável, né, cara? Isenção de posto, não, porque eu ouvi dizer que na Rússia... Tem tão pouca gente que as cidades são uma muito distante da outra, né? Aqui a gente está acostumado a tropeçar e cair na cidade do lado. Lá na Rússia, não sei se é assim. Diz que é 100 quilômetros, 200 quilômetros uma da outra, assim. Não, infelizmente eu não viajei muito. Pra Moscou e Petersburgo só. Então, eu não fui... Vladivostok é onde você consegue acesso à América do Norte, cara. Então, na hora que se é verdade. Fala de Siberiana, essas coisas, se vê fantástico, acho que aparece uma nevoa de Vostok, fora isso. Você acho que não sabe muito bem pra que serve hoje. É só pra você colocar todos os exércitos lá pra conquistar a América do Norte, cara. Ah lá, o Moita quer saber se tem o War versão comunista na Rússia. Eu nem sei se tem War lá, cara. Será que não tem? É. Ô, cara, e o lance do serviço militar lá? Como é que é? Tá lá, cara. Serviço pra militar, tá lá. Tá lá e... Como assim? Gosto, tem muita vontade de servir, não. Principalmente. Não. Mas como é que é o esquema lá? Não querem. Por algum motivo é que nem aqui, 6 meses, você vai todo dia um pouquinho e de boa. Ah, não, cara. Aquele negócio, tipo... Tem aquele negócio tradicional de veterano espancar os novatos. Aquela coisa... Espancar novatos. Que vai todo mundo servir o exército. Não, mas é que eu ouvi falar que era longo tempo que você tinha que servir, tá ligado? Tipo, 2 anos, não, vamos lá assim. É 1 ano, 2 anos, depois voltou pra 1 ano, agora não sei o que é. 1 ano, acho que é 1 ano. 1 ano. 1 ano da sua vida, você entrega a sua pátria. Não, ah, né? Parece justo. É pouco. É pouco. É, então, relativamente é pouco, né? Mas vamos ver o que você ganha por isso. Não. Mas você vai poder pegar uns tanques legais, umas coisas assim. Atirar, aprender a atirar. Acho que atira em você, cara, depois. Eu acho, aqui eles dão um rifle pra cada um no tiro de guerra, né? Acho que lá eles dão um tanque pra cada um e eles ficam brigando de bate-bate no fim da noite. Tem um negócio de... Acho que tem no YouTube, né? O cara que pegou um tanque bêbado, ele destruiu umas barraquinhas ali do velhinho. Falou... A desculpa oficial foi que foi sem querer, que ele estava sóbrio. A desculpa foi que foi sem querer e ele estava sóbrio. Lá na Rússia, estar sóbrio é desculpa. Tá no eufemismo, né? Porra, físico. Ah, ele tava sóbrio. Ah, então tá. Não, tipo, outra coisa. Tem alguma característica, alguma coisa assim que você acha que russa. Tem na Rússia e não tem aqui que seria bom a gente ter? Característica russa. Tipo, sei lá, política, econômica. Sim. A ausência de brasileiros? Tem uma que eu sinto falta. Qual? Carregar o celular com os terminais na rua. Tipo um terminal com touchscreen, de você enfiar dinheiro mesmo, uma nota lá, digitar o seu telefone, o celular ele recarrega. A gente tem que ficar procurando banquinho, sabe? É a única coisa que a gente falta. Como assim? Eu não entendi nada. Você vê um terminal. Um terminal, tem um terminal. Um terminal com touchscreen. Qualquer lugar. Olhado em estabelecimentos comerciais, em locais públicos, metrô, sei lá. Qualquer lugar. Você chega lá, imagina, tá uma telinha lá. O que você quer fazer? Tem serviços, tipo carregar celular. Você aparece carregar celular. Aparece TIM, claro, oi, não sei o que. Você clica TIM. Digita seu número. Insira a nota que você quer inserir lá. Aí você põe R$50. Cai R$50 na sua conta, seu pré-pago. Tem que chamar caixa eletrônico. Pré-pago. Legal, cara. Eu acho que tem algum lance assim aqui, não tem não? Então. Você pode. Eu sei que dá pra fazer pelo banco. Dá pra fazer alguma coisa assim, mais terminal assim. Uhum. Então, amplamente assim, em tudo que é lugar, não tem. Comissão, tem um preço simbólico ali, R$1. Um limão. Mas alguém quer saber algo sobre a Rússia? Acho que vocês deviam fazer uma visita coletiva à Rússia. Um guia turístico, tem alguma, pra fazer trilha. Fala, algum guia de viagem assim e tal. Já assisti tipo, esse filme, cara. Eurotrip na Europa. Eurotrip. Bratislava. Bratislava, que claro. É, cara. Verdade que se eu for com um real pra Bratislava, eu vou. Podem repetir que eu sou um cara aqui. É verdade o lance da Bratislava. É, então, nunca estive lá, mas parece ser. É, deve ser verdade. Não é mentira. Tá num filme de Hollywood, então deve ser verdade. Verdade. É verdade. Pô, vamos pra lá então, cara. Lá eu consigo meu diploma, uma casa. Já faz um planista. Não, casa você não consegue. Oi? Casa não consegue. Casa mais barata? $500 mil. É. Tá, mas meu diploma eu consigo. É diploma, então. Me fala, na Federal da Bratislava. Fazer transferência, né? Pô, tô com o celular, cara. Que coisa mais antiética, meu. Tá no meio da entrevista. Ah, mas é importante. Tá. Pois, mãe. Aquela coisa, né? É importante. Tá bom, mãe. Tá bom. Tô tentando falar com o pessoal aqui do podcast, mãe. Pô, do jeito que eu sou azarado, eu vou ver a minha mãe aqui. Calma, eu já tô indo. Você tava perguntando sobre casa. O Moita, não. Ele quer saber se tem alguma lei que proíbe também você de morar no iglu. Morar no iglu? Fala pro verão, né, cara? 34 positivo em Moscou, 35, 36. Não, fica, é até legal, porque daí o iglu meio que deixa refrescadinho, não, tá assim, mas... calor lá o negócio, aquecimento global é real. Isso, a pergunta do Moito tem que ser censurada. O cara acabou de falar de que tem café, que tem traveco lá, o cara vai me perguntar de prostituta. Quantos limões é um test drive lá? Tá na Rússia. Não tem como ganhar com isso. É. Tem muita russa sobrando, cara. Não tem, não rola muitos requests. Então eles exportam. Então, a pergunta seria se são elas caras no exterior, porque na Rússia. Por isso que tem aquele lance de compre sua noiva russa, né? Na internet, que eles lançam. É, então. Aí você pode ver lá os preços. Duas por uma, etc. Tal, aquela promoção do Dia dos Namorados. Pena que não tem russa querendo green card brasileiro, né? Então, elas não se interessam muito em vir pro Brasil, né? As russas? É. Ah, se interessam, cara. Eu acho que você deve propor pra todos quando você for pra lá. Então, mas ela... acho que ela não pensa muito nisso, não. Ela tá pensando no país paradisíaco que ela vai. Que vai ter um monte de palmeira, uma casinha. Não tá pensando em São Paulo. E diamantes latinos... E o fato de você falar português, você acha que te ajudou em algo lá? Arranjar emprego. Não com os russos. Ah, então ele realmente deve rolar. Eu falar. E eu cheguei e eu tive que falar português pra mulher. Mas eu sabia que ela não sabia português. Ela só queria o Bill falar pra mim explicar que eu... Eu perguntei, mas o que você quer que eu fale? Ela, ah, sei lá, conta sobre você. Como você falar assim, sem escolher muitas palavras? Ela ficava olhando pra mim e fazia assim. Eu, nesse momento eu entendi que agora o Moita não tá ouvindo nada. Vocês censuraram. O Moita perguntou essa... aqui, ó. Ah. É, se você xingava muitas pessoas em português. Sim, muito bom. Na hora daquele... Você tava fazendo aquela baldeação lá na, no centro de Moscou, na Tverskaya. Um monte de linhas. Você tem um russo passando assim, que empurra você e fala, puta que pariu, filha da... Ô russo, é verdade que um cara que se chama Rui teria problemas lá? Sim, ele seria a personificação é tipo do órgão masculino. Seria o próprio. É tipo o Braulio, cara. E outra coisa, é, se eu chegar pra uma mulher russa e pedir em português pra ela uma colher de açúcar, eu também vou ter problema. Eu sei que pode parecer ingenuidade, mas eu não entendi. Açúcar é... Aqui é um lance, o Russo tava falando antes, açúcar, se você chegar pra uma menina, uma prostituta chamada de açúcar, ela vai ficar puta. Como assim? Eu falei isso. Olha você enfiando coisa na boca do Russo. Eu não tô enfiando nada, cara. Eu só tô produzindo, na verdade, de uma forma diferente. Muito, você tá ouvindo agora? Isso que eu gosto. Então, eles chegam a traduzir nome dos filmes, assim? Chegam, mas tem uns que é bem ruim. Agora não lembro quais são, mas... Pô, tipo, Star Wars, alguma coisa assim, eles mudam muito? Eu sou mais fiéis que brasileiros. Mesmo que pareça ridículo. Hein? Tipo, se o filme é Saara, o nome em português vai ser Saara, uma aventura muito louca. Tem. Estou no deserto. É, exatamente isso. Peripécias no deserto. Tipo... Passava filme brasileiro na Rússia, sim? É. Lá pra filme dos Trapalhões, lá. Ah, tirando os pornôs. Quando eu fui beber uma cachaça com meu amiguinho lá, cara, um amigo dele, o outro, ele falou assim, então, cara, não conheço, cara, mas é foda. Só ela, mas traficante. Eu vi Cidade de Deus, eu sei como é. Moita. Os cara, Moita tá perguntando sobre... Moita perguntando todo sobre mundo viu a tropa de elite na Rússia. Toda a colônia brasileira, assim, repercutiu muito rápido. Então, mas o Bias tirou até antes que a gente. E deve ter sido com o dublador genérico. Isso saiu antes que o Pirata Nosso. Quanto que tá uma passagem pra, tipo, ir de volta pra Rússia? Faz tempo que eu olho, mas depende da temporada em que você vai. Dá pra conseguir uma relativamente barata. Barata, tipo, 1.200 dólares e de volta. Ou, não sei, falei. Porra, cara, imagina quanto catupiry eu não compro com isso. E de volta, 1.100. São 5,34 em Moscou. Olha lá, falou a voz de Moscou. É em Moscou, 5 horas e 34 minutos. Bom, então pessoal, acho que acabou o primeiro episódio do nosso podcast. Espero que... Foi legal, eu espero fazer isso de novo porque alguém pediu, não porque... Não, mas sério, agora, se alguém não gostou de alguma coisa que a gente falou, se quer meter o pau na gente, se quer falar bem da Rússia, quer falar mal, se a gente falou besteira... Vai, deixa eu falar. Portonormais@gmail.com. Não, com certeza, até sair o próximo já e tá criado. Nem tenho o e-mail ainda, mas eu inventei, tá? Então pode ficar como tranquilo. Eu e o Boy, tá? Porque blogs, a gente não dá a mínima. Se alguém não gostou dos nossos comentários, pode ficar com sua crítica pra você mesmo. Não, eu sou sensível. Ou a mínima mesmo. Então... Cara. O Anônimo tá mandando coisa do submarino, eu tô com medo de ver. Ó, eu vi toys, cara, bom, já deu medo. Então, a gente fica por aqui. Mas é do submarino, não é nada. E quem gostou de mim pode mandar e-mail para encontrosnaescura@gmail.com. Beleza. Acho que esse e-mail não existe. Então, beleza, mas pode mandar. Falou. Eu mando. Você gostou. Até mais, pessoal. Ah, então, essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ué, falhou.